Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. Agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Hoje inicia o segundo ciclo de estudos da TRUC. O primeiro foi no primeiro semestre. E inicia hoje com o nosso querido companheiro, professor Alexandre Matti. Foi muito importante, é muito importante para a nossa história esses momentos de encontro, onde o Alexandre sempre se preocupou em fomentar isso lá em São Paulo e pelo estado todo. E aí é uma grande felicidade receber você aqui e receber todos vocês com esse momento de troca. Acho que é isso. Raquel, alguém da trupe quer falar alguma coisa? João? Café, Alexandre Matti. Alexandre Matti. É isso, gente. As pessoas, por favor, não vão gritar aí. Aqui, por favor. Vamos começar já. Segundo sinal. Não chora, não mama. Bem, então, pode ser, Caio? Pode ser, por favor. Então, não sei se é boa tarde ou boa noite a todas as pessoas que aqui estão. Não sei o que vocês sentem, mas eu estou com algum arrepio espalhado pelo corpo, porque é sempre uma grande responsabilidade qualquer relação social na qual as pessoas manifestam interesse em trocar conhecimentos. Bem, vai ser difícil de pegar aqui, mas são pessoas muito queridas que aqui estão, então eu ando numa fase muito, muito emotiva, eu choro fácil e à toa. Então, se eu tiver qualquer descompensação emocional, não é por vocês, é pelo momento, é uma coisa boa, né? Sobretudo os homens que pouco choram nesse país, nessa educação machista, e que ficam empedregulhados e que não vivem os momentos, eu já não estou mais nessa, eu já me libertei, tá bem? Então, já faz algum tempo que, uns 2 ou 3 anos, que eu digo para os estudantes com os quais eu tenho relação acadêmica, que uma parte é verdade, parte é mentira, que eu estou em um momento de andropausa, a gente fica muito sensível e que eu sou muito propenso a choros torrenciais, mas que não decorre da relação mais objetiva, mas é da relação social como um todo. E nós não vivemos tempos muito facilitadores de sorrisos. Quando a gente vê uma criança assim pequena, é claro que a gente fica cheio de emoção, feliz, mas entretanto a gente se pergunta ao mesmo tempo: que mundo nós vamos legar a essas crianças? O que objetivamente a gente faz para que as coisas não permaneçam do jeito que estão, né? Bem, então, eu preciso desconversar, né, Carolzinha? Eu e a Carol já fizemos muitas coisas juntos, já cantamos juntos, já estudamos juntos, já participamos de espetáculos juntos, e é isso. Então, em tese, a proposta foi trabalhar um pouco o chamado teatro épico, e eu estou às ordens e à disposição para eventualmente responder a determinadas questões que vocês possam ter sobre o assunto. Essa é uma área, talvez, que eu pudesse dizer que eu nado com uma certa facilidade, eu tendo a não me afogar, que é alguma coisa que eu já estudo há mais de 30 anos, e é um estudo que se chama Fundamentado em Leitura Adulta, e é o teatro no qual eu acredito, e é o teatro com o qual eu busco parceiros e parceiras para pensar um pouco que, por intermédio do teatro, é possível legitimar um pouco mais o mundo e torná-lo um pouco mais aprazível e melhor para as crianças que estão vindo, né? Né, cara? Então, teatro é uma coisa rigorosamente importante e hoje o que se tem é uma grande disputa com o simbólico. Em um momento como esses, né, de troca ou não, iminência de troca de governo, um estado tão conservador quanto é o paulista, eu e professores das universidades públicas, que são 3 no estado de São Paulo, ficamos mais de 60 dias em greve e conseguimos, entre aspas, uma vitória, mas lamentavelmente a totalidade dos professores das universidades públicas, mesmo não tendo qualquer aumento, votaram, talvez assim, no candidato que legitima e faz isso tudo permanecer. Muito bem, então vou virar a página, né? Porque o épico, o chamado teatro épico, ele fundamentalmente se instaura a partir de assuntos ditos históricos. É claro que o ser humano faz parte de contextos históricos sociais, mas o épico não transita com a chamada intersubjetividade, ou seja, com a forma do drama, em que as pessoas dizem o que sentem, o que pensam, e dissociadas de um contexto histórico mais apreensível, mais marcado, mais reconhecido. Tá bem? Muito bem. Então aqui, vocês vejam os detalhes, isso aqui é provocação. É para chamar a atenção, para quem não viu, eles não limparam a mesinha. Colocaram um vasinho, mas não limparam a mesinha. Não sei quem que preparou o cenário, tá, né? Mas registrado. Tá registrado? Serei fortemente castigado por isso. Por quem? Qual delas? Por todas. Eu não acredito. Todas olham para mim, não sei porquê. Então, todos que aqui estão. Todas que aqui estão, de uma forma ou de outra, estão ligados à linguagem teatral, por exemplo. Então todo mundo já sabe o que é teatro. É, etimologicamente falando, do ponto de vista de raiz. Então é claro que homens e mulheres ao longo da história sempre representaram. Nós representamos múltiplos papéis sociais. Papéis sociais, a maioria, que nós não escolhemos, que nos são impostos por uma determinação social, e o pior de tudo é que os papéis sociais são determinados tendo em vista uma moral oficializada, que traz uma série danosa de comportamentos àqueles que acabam assumindo determinadas questões sem ter o menor gosto para isso. Então, desde que homens e mulheres eclodiram na história e se tem algum conhecimento das formas relacionais, sempre houve divisão social de papéis. A primeira divisão social de papéis trata-se, portanto, de um pressuposto de representação. Digamos assim, os homens saíam em bando para caçar, buscar alimentos, e as mulheres ficavam junto com a prole, dividindo, portanto, incumbências e papéis sociais distintos. Um era o provedor e o outro era que fazia a manutenção, inclusive, da própria linhagem, do próprio grupo. Então, desde sempre, exigem de nós um certo comportamento, sempre padronizado e sempre legitimado pelas relações sociais e pela moral. Nós temos de ser uma coisa num lugar, outra coisa em outro lugar, outra coisa em outro lugar, outra coisa em outro lugar. E aí, a totalidade das mães, não tem nenhuma ofensa nisso que eu vou dizer, hein? As mães que aqui estão, não é isso. O que cabe às mulheres na nossa sociedade, a chamada educação dos filhos. Então, as mães, sobretudo, vão dizer aos filhos ou às filhas, sobretudo, para serem mais naturais. E nada que é humano é natural. A única coisa que nós temos de natural é a nossa estrutura orgânica, óssea, que nos constitui anatomicamente. Tudo o resto que fazemos, que pensamos, imaginamos, inventamos, nos relacionamos, é tudo cultural. E determinado por uma moral oficial e por um sistema complexo de representação social. Portanto, nós não somos o que parecemos ser, porque nós escondemos de nós talvez as nossas maiores e melhores potencialidades, que nós temos que cumprir as determinações alheias às nossas vontades. Tem um poeta maravilhoso português chamado Fernando Pessoa, que em um dos seus poemas, com um heterônimo, ele criou vários nomes para produzir, porque ele não se cabia dentro de si mesmo. Então, um poema chamado Tabacaria, eu repito muitas coisas porque eu acredito nelas, né? Em um momento ele diz o seguinte, ele escreve: conheceram-me logo por quem não era não desmenti e perdi-me. A totalidade de nós somos reconhecidos pelo que não somos, porque a nossa potencialidade não vem à tona, ela é escondida por uma doutrinação moral e ideológica perversa, e nós permitimos sermos reconhecidos pelo que não somos, e isso traz uma confortabilidade a nós na condição de ser social. É complexo isso, é muito complexo, mas acho que todo mundo que está aqui entende, porque qualquer ato que a gente tente fazer, que transgrida um ponto a normatização, sempre vão pedir muita cautela para nós. O nosso potencial ao longo da vida vai minando, se transformando em alguma coisa diametralmente oposta àquilo que nós somos potencialmente. Tem um filósofo francês chamado Roger Garrodi, ele escreveu um livro muito legal chamado Dançar a Vida, que no último capítulo ele diz o seguinte: os seres humanos são definidos como excepcionais, débeis mentais e pessoas normais. E aceita-se esta normatização de seres que têm problemas cognitivos, né, de inteligência, que são limítrofes, e os outros que são normais. Agora ele faz a seguinte afirmação: do ponto de vista expressivo, qualquer pessoa que tenha passado por uma escola perdeu a sua maior e mais potencial capacidade expressiva. Do ponto de vista expressivo, a escola rouba de nós a expressividade, portanto, aqueles sujeitos que não procuram fazer arte transgredindo os sistemas que estão dados e postos na vida são todos débeis expressivos. Isso é muito grave. E somos, né? Felizes daqueles que negam um pouco uma certa teoria, uma certa tradição, e começam a buscar os símbolos para tentar estar no mundo de uma forma ou outra expressiva, mais interessante, não é? Bem, falei demais. O assunto primeiro, vocês podem me interromper, que nessa idade em que eu estou, eu não perco mais o fio da narrativa. Não como carne e também não falo mal de ninguém. Portanto, eu tenho tudo a meu favor. Né? É verdade, pode parecer bobagem, mas não é. Uma pessoa que não perde a sua vida para falar dos outros é muito, muito, muito melhor. E é muito mais dona de si, né, porque ela se preocupa com aquilo que talvez seja mais significativo. Então, inicialmente falei teatro, todo mundo sabe o que é, sempre representamos, desde as mais priscas eras, como se diz, e até hoje continuamos a representar. Mas o Estado grego, no século V a.C., toma para si a representação, cria uma linguagem estética que vai chamar teatro. Alguém aqui não sabe o que significa teatro, do ponto de vista de raiz? O silêncio, todo mundo sabe? Pedrinho não sabe, mas para ele eu digo depois. Eu não quero ser redundante, por favor, hein? Tem um 13 que tem algum sentido aqui. É o código da TV da cidade. Bom, toda vez que vocês virem ETM entre parênteses, isso significa etimologia. Quando a palavra surgiu no primeiro momento na história, ela surgiu com um sentido, um significado específico. E ao longo do processo cultural, porque tudo é cultura, ela vai ganhando novas conotações. Teatro ou teatron significa lugar de onde se vai ver. A raiz aqui é isso aqui. Significa ver. Teatro significa, tem conotação de lugar. Então, o Estado clássico grego toma para si a representação social porque descobre que é possível fazer com que os sujeitos se sirvam e acreditem em histórias oficiais por intermédio de um caráter emocional. Tudo aquilo que vem pela emoção tende a ser muito mais forte do que aquilo que vem pela razão, porque a razão faz a gente duvidar das coisas. E a emoção vai se alojando dentro de nós de múltiplas maneiras e vai fazendo com que o sujeito tome para si emocionalmente as coisas sem tanta distância. É só pensar, uma criança vai recebendo ideologia ele está prestando atenção. O olhinho dele, pelo menos, né? A criança vai incorporando múltiplos comportamentos, normas, emocionalmente. E é muito mais difícil nós rompermos com aquilo que assimilamos nos diferentes níveis da infância do que aquilo que está alojado de uma maneira bastante desconhecida de nós mesmos, porque isso foi incorporado emocionalmente, daquilo que como adultos nós passamos a receber. Nós temos muito mais facilidade a rompermos com o adquirido na vida adulta do que aquilo que está plantado e plasmado nas nossas estruturas, na condição de crianças, né? Então, o Estado toma para si esta responsabilidade porque os ideólogos, os sujeitos que pensam a história e organizam a vida, pensam assim: se as pessoas se emocionam tanto com certas coisas, sobretudo com um símbolo, que nunca é possível ser traduzido de uma maneira só, então vamos tomar a representação, criar uma linguagem que vai se instaurar, se estabelecer pelos símbolos e passar valores para que as pessoas comecem a assimilar de um modo naturalizado. Nada é natural, tudo é cultural. Mas quando nós nos emocionamos, digamos assim, nós tendemos a estar mais próximos daquilo que é natural, intrínseco ao ser humano. Porque todos nós temos a mesma meia dúzia de necessidades das coisas que são básicas, certo? Podia fazer uma foto aqui, as pessoas tão circunspectas, né? Mas se olhar bem, todo mundo traz um olhar para cá, mas está longe, pensando em múltiplas coisas. Isso é o poder da palavra, isso que é legal, né? Bem, então o Estado cria um espaço que vai se chamar teatro e uma linguagem estética que vai se chamar também teatro, cujo nome é atribuído exatamente se referindo àquilo que os gregos vão chamar de plateia, não é os gregos? Os gregos vão chamar isso de plastos. Essa palavra plastos, que é plateia em grego, significa aquilo que é possível manipular por gesso, argila e cera. Então o Estado grego inventa, cria o teatro, fundamentado na representação, e confere à linguagem estética o nome de teatro, que é plateia em grego. Significa o quê? Manipular as pessoas emocionalmente, para que elas assimilem as obras que são ou que eram apresentadas naquele momento de uma maneira emocionada. Quem assiste telenovela, quem assiste filmes da indústria cinematográfica norte-americana, etc., sabe que as pessoas se emocionam, até com propaganda às vezes, né? A gente se emociona, começa a chorar, tem que disfarçar, e nem sempre a gente está bem, né, Carlos? Então, é preciso disfarçar, mas as obras organizadas de um certo modo têm um efeito catártico, um efeito emocional muito potente. Então não é preciso jogar bomba, quer dizer, pode-se manipular emocionalmente as pessoas para que elas percam a sua potência e instituam para si, por mais perversa que possa ser uma coisa, de modo naturalizado. Então, o Estado sabia o que fazia. Quando o Estado grego criou uma linguagem fundamentada na representação, batizando-a com o nome da plateia, aquilo que é possível ser manipulado emocionalmente, o Estado cria, por intermédio dos seus artistas, também gêneros teatrais, ou seja, formas por intermédio das quais o teatro iria se instituir. Estou falando de modo a que todo mundo entenda? Por favor, eu entendo o que eu digo, mas eu não quero entender. Eu gostaria que vocês também entendessem para que a gente pudesse trocar algumas coisas, né? Então, o teatro, esta coisa que existe até hoje, originalmente ela foi bancada pelo Estado. A atividade, ela foi bancada do ponto de vista de espaço e do ponto de vista É assim, Percifrão? Do ponto de vista econômico. Então, ao bancar esta linguagem estética que emocionava para passar aquilo que era interessante para o Estado, para manter o Estado a partir dos valores que o Estado instituiu, foi desenvolvido pelas tragédias do Estado, pelas comédias, que são chamados de dois gêneros puros. Um tem um objetivo, segundo o primeiro tradutor, o primeiro esteta teatral, apresentar os homens melhores do que são, as tragédias. E as comédias, outro gênero puro de apresentar os homens a partir de vícios que ele tem, cujo espírito, digamos assim, ainda não é tão elevado. Um concentra a tragédia e faz esse movimento centrípeto para o indivíduo dentro dele mesmo, e o outro vai propor a comédia uma questão centrífuga, é o fogazão, é o espírito que se liberta para o mundo. Essa tragédia, Pragos de Bode e Oedia, é canto. Então, canto do bode, porque isso surge no momento ritualístico, né, para louvar os deuses. Comos tem o sentido de rural e também de deambulação do campo, alguma coisa que não para, que vai andando permanentemente. Então são cantos rurais ou cantos deambulantes, de andança. Nós vamos fazer isso brevemente, né? Fiz uma proposta, a Raquel topou, viu, Caio? Ele sumiu, enfim. Está lá. Pois não? Mas uma pergunta, voltando à plateia, esse plastos em grego, a época tinha conotação pejorativa? A época já tinha? Não, porque o pejorativo... Porque assim, o senhor explicando agora, parece que tem conotação pejorativa. Plastos... Diria assim, conotação crítica, não pejorativa. Ah, tá. Eu sou então, muito grego, crítico. Então, mas esse nome plastos, o grego assimilou e falou, não, eu sou moldável mesmo, então, minha galera lá... Quem assiste época, telenovela? Tem gente que assiste telenovela, se uma pessoa tem 40 anos, há 40 anos ela assiste, tem 30, 30 anos ela assiste. O que leva uma pessoa a ter uma necessidade de se relacionar com determinadas obras, linguagens, que ela sabe que são manipuladas, mas que lhe traz um certo alívio, etc. e tal? Não somos nós que vamos julgar, porque eu não sou nem juiz e nem advogado. Portanto, apresento um ponto de vista crítico, mas não é pejorativo, não. O Ernest Fischer, que é um autor muito importante, ele tem um livro fantástico chamado A Necessidade da Arte. Nós temos necessidade da arte e nós não conseguimos. E nós não conseguimos explicar o porquê a arte é essencial em nossa vida. Então, conhece aquela música Vapor Barato? A minha honey baby, até um beijo novela me faz. Por que a gente assiste de vez em quando? Porque temos uma necessidade inexplicável depois de saber que é uma coisa que aliena, que é sempre a mesma coisa, a gente já viu um, já viu todas, porque há uma permanente repetição. Mas talvez a gente tenha... Por que a gente aceita quando ama ser manipulado de uma certa forma pelo ser amado? Quem explica aqui? Nem os psicanalistas. Né? Eles podem criar algumas hipóteses, mas não é possível. Porque amar é sofrer, não é sofrer, mas a pessoa sofre. Mas enfim, esse é um outro assunto que ficaria... É porque no primeiro momento, quando o senhor se repetiu... Quem que é o senhor ao qual você se refere? Crise de identidade aqui. Não, aqui no primeiro momento, não se explica. Ah, bom. Eu vou depois, você já ganhou vazinho, tá bom? Quando você fica parecendo que é uma coisa meio pejorativa, plateia, manipulada, mas não é tão necessariamente. Eu não vou dizer. É porque eu não sei se na quadra do século XXI essa palavra plateia, manipulável, pra gente, tem um significado diferente do século passado. Não, mas ocorre que eu sou historiador. E para eu entender o que está plantado hoje no mundo em que eu vivo, eu preciso entender fundamentalmente o que ocorreu de mudança. E como educador, eu preciso trazer desses contextos também para que as pessoas façam os seus julgamentos críticos. Não julgamento moral, porque julgamento moral não me interessa. Eu ministrei aulas para a Carol há muitos anos, não é tanto tempo assim atrás, mas eu reconheço que de lá para cá e permanentemente eu vou me transformando. Eu tenho me transformado e eu vejo isso com olhos muito bons. Né? Então, há pessoas que querem ser manipuladas emocionalmente, há pessoas que não querem, há pessoas que independentemente de não querer, são manipuladas. Não cabe a nós instaurar um julgamento moral com relação a isso. E cabe a nós entender que o Estado incorporou um comportamento social, instituiu por intermédio de uma estrutura estética, e estética quer dizer aquilo que é constituído pelo sentimento também de beleza, e apresentou obras para todo mundo. Quer dizer, não para todo mundo. Posso seguir? A tragédia, que apresentava os homens melhores do que eles eram, as mulheres eram obrigadas a ir assistir. E esta linguagem teatral era feita só por homens, porque a mulher já era inferior nesse momento histórico, assim como as crianças, assim como os escravos e assim como os estrangeiros. Mulher, aliás, as histórias começam a ser recontadas, isso é muito interessante. Então a mulher não ia para a cena, mas era obrigada a assistir às tragédias. E claro, elas eram as portas-vozes de uma educação familiar. Então, quanto mais elas estiverem instituídas pela visão oficial, tanto mais elas educariam os filhos também no lar, a partir dessas visões que eram oficiais aqui. A comédia, também apresentada só por homens, fazia o espírito se libertar, apresentava os homens piores do que eles eram por vícios, e as mulheres eram proibidas de assistir às comédias. Elas já eram inferiores. Imagina se elas poderiam assistir comédias para se tornarem ainda mais inferiores. Essa é a verdade. Isso é inventado. Tem um monte de documentos já que instituem e instaura exatamente isso. Tem um filme chamado Shakespeare Apaixonado, século XVII, apenas no século XVII, no teatro erudito, é que as mulheres foram para a cena. Só que no teatro popular, homens e mulheres sempre estiveram juntos e fazendo aquilo que era possível. Então o Estado criou uma linguagem, gênero puro, homens melhores, homens piores, e um gênero intermediário entre o outro chamado de drama satírico. Então, a telenovela hoje, digamos assim, brasileiro, ela corresponde inicialmente ao que era um drama satírico. Um drama satírico misturava aspectos da tragédia e aspectos de comédia. Na telenovela brasileira, dependendo do horário, acredito, tem mais dose de tragédia, mais dose de comédia. Entretanto, são núcleos constituídos e é um gênero misto. Que homens e mulheres assistem e muitos se deixam ficar totalmente, né, João? Tomados pela obra. Bem. Tem uma pergunta. Por favor. Na comédia, os homens apresentados piores do que eles eram. Piores, mas não no sentido de vícios. De vícios. No sentido de vícios morais. Ah, entendi. Você sabe em tese. Você namora ou se relaciona com alguém e vocês se prometeram fidelidade. Aí você dá uma escapulidazinha. Olha lá, o riso que vocês não viram. Não viram. Dá uma escapulidazinha. Esse é um vício moral. Porque isso de fato não importa muito, né? Fidelidade. O que importa é lealdade. Se as pessoas começassem a se relacionar a partir de um caráter de lealdade, talvez não houvesse nenhum mal. Isso não seria um vício. Então é vício moral. Fundamentalmente moral, né? O Estado tinha modos de controlar os sujeitos. Bem, então, desde lá até aqui, digamos assim, a tragédia tem sido considerada enquanto gênero e os seus filhotes como uma forma das classes dominantes desde sempre. Tá bem? Nós vamos passar por isso daqui a pouco. Então, esta aqui, a despeito de a palavra ser feminina, é o rei de todos os gêneros teatrais. O que aconteceu com os artistas populares? Eles foram expulsos do espaço de representação teatral. Por quê? Porque o teatro popular, a cultura popular sempre se instituiu gozando, burlando, gozando os costumes, os poderosos. O teatro popular, a cultura popular, ela é sempre irreverente. Oiés, nós temos bananas. Bananas para dar e vender. Bananas, menina, tem... Todo mundo sabe, conhece essa música do Braguinha? Ela está sendo recuperada, não é esse? Do Rei da Vela, que algumas das pessoas estão a fazer aqui, deve ver rapidamente. Bem, então... Por favor. As comédias, elas surgiram também no Estado, surgiram das tragédias ou vem uma manifestação do povo? Não, fora do... tragédia erudita, comédia eruditas. Drama satírico corresponde às formas eruditas. Eu já vou falar, essa palavra surgiu no século XIII, apenas, século XIII, mas são formas características do gosto dos detentores do poder. Então, tem uma versão interessante ao Estado. São formas eruditas. Quem vai se opor a isso aqui? Historicamente, eles eram chamados de... Fliecos, são os atores populares, ou mimos, eram os artistas populares, que faziam o quê? Comédias satíricas da classe dominante. Então expunham publicamente aquilo que os detentores do poder não queriam que fosse exposto de jeito nenhum. Então vocês sabem que o riso castiga os costumes. Quanto mais poderosa é uma pessoa, mais, digamos assim, tendencialmente ela tende a esconder coisas. Os artistas populares trazem para âmbito público aquilo que tendencialmente precisa ficar escondido. E claro, sempre a partir de irreverência. E não existe nada pior do que a gente ser alvo do riso do outro, porque então a gente leva uma porrada, a gente pode revidar, não é, João? Mas quando alguém está rindo de nós e a gente não sabe o motivo, isso é muito inquietante. A pessoa não sabe, ela começa a perder o controle, perder o chão, porque ela não sabe o motivo de chacota ou porque estão a rir dela. Isto é muito perverso. Isso sempre se soube. Então, teatro, nas suas formas, gêneros consagrados, ficou dentro dos espaços de representação. Teatro popular foi expulso do Estado, começou a deambular, andar de lugar em lugar. Homens e mulheres juntos, em caravana, apresentando obras a troco de coisas que se trocavam, porque não se cobrava também ingresso para assistir aos espetáculos, como até hoje. A gente vai em algum Sesc, se tiver alguém do Sesc aqui, eu peço perdão, mas essa é a verdade. Se as pessoas estudassem mais e ficassem censurando menos, a tradição de passar o chapéu remonta, por exemplo, desse período histórico. A gente tem documento que explicita isso, século V a.C. É um chapéu, é um objeto para qualquer pessoa que tenha assistido ou tudo, ou um fragmento, colaborar com os artistas. Hoje em dia, os artistas populares que estão, por exemplo, nos semáforos, parou um lá de carinha verde, imagina que ele fica com aquela maquiagem no sol, ele vai ter problemas na pele, e são vocês que são daqui de Santos, precisa dizer para esses meninos que não devem usar maquiagem no rosto e tomar um sol escaldante, porque vem problema de pele, porque nenhum médico vai se apiedar deles, são vocês, alguns de vocês que fazem teatro popular, que terão de orientar essa gente, até fazer uma campanha, né? Faz uma demonstração, malabares, e ganha uma linha de um, ganha alguma coisa de outro. Assim que os artistas populares sempre sobreviveram. Os artistas populares começaram a cobrar ingresso com a chamada comédia dell'arte apenas no século XVI, tá bem? Bom, então desde sempre a representação social ela foi instituída pelo Estado e ao ser instituída pelo Estado a forma e os assuntos foram interessantes ao Estado e um teatro que foi expulso, o teatro popular, fundamentalmente irreverente com relação aos poderosos. A qualquer pessoa, porque tem um grande comediógrafo francês chamado Molière, acho que todo mundo já ouviu falar. Se contra alguns historiadores, em um determinado momento ele fala assim: eu duvido, se nós todos tirássemos a roupa agora, a totalidade de nós teria um baleamento nas nossas peças íntimas. É impossível. Ou o que, que ele quis dizer? Sob as plumas, os veludos, as rendas, todos nós usamos um traje de truão. Cuequinhas, calcinhas, e nós somos sujeitos idênticos. E é o aparamento, não. O paramento exterior que determina a classe, mas enquanto sujeitos nós somos idênticos e temos as mesmas necessidades e padecemos dos mesmos males. Então, esta determinação leva qualquer sujeito, independentemente do poder que ele possa ter, para o banco dos réus, que vai se caracterizar um teatro popular. O objetivo é castigar pelo sorriso, ou pelo riso. Não pelo sorriso, pelo riso. Estamos juntos? Então, desde que surgiu a linguagem teatral, os modos de um sujeito se exprimirem, se representarem, já foi segregado e dividido pelo Estado. Tá bem? Então é assim. A gente fala... Será que tem alguém aqui que não sabe o que é representação? João, não sabe? Ah, o João não sabe? O outro. Vou tomar um cafezinho. O filme não é interessante, mas... esqueci agora o nome do filme. Mas, enfim, há uma personagem que em um determinado momento pede a outra: me explique como se eu tivesse 6 anos. Uma pessoa que não consegue explicar de uma maneira simples o complexo, ela não sabe... Hã? É Jerry Maguire? Não, é um filme Tom Hanks, sobre a AIDS. Filadélfia. O advogado. Advogado. Então, se nós não conseguimos explicar ou apresentar os conceitos de modo simples, nós não sabemos do que falamos. Né? Oh yes, nós temos bananas. Bom, então representação, para não propor nenhum constrangimento a ninguém que aqui está, significa tornar presente algo pretérito. Que já foi, porque tem sempre uma pré-elaboração. Nós vamos apresentar alguma coisa que já foi apresentada, já foi pensada, já foi instituída, já foi exercitada. Então, a representação tem o sentido de colocar-se em situação. Ou, isso vai caracterizar o conceito da representação. Ou, se quiser, recolocar-se em situação. Qualquer pessoa, mesmo numa performance, já pensou algumas coisas. Pode ter uma partitura que é bem lacunar, tem um monte de coisa aberta para ser preenchida na proposta, na apresentação, mas o sujeito, o conjunto, já pensou algumas coisas, conseguiu fazer isso aqui, já tem um pré-ensaio, uma pré-experimentação de uma experiência de natureza estético-social. Estamos juntos? Então, teatro, a representação, então a linguagem teatral vai pressupor um colocar-se em situação. Quem? O sujeito que se veste na condição de personagem. Persona é máscara, símbolo do teatro, né? E agem é um sufixo de intensidade, ou vem da palavra agon, também é grego. E agon significa debate. Então, eu, um sujeito social, perco as minhas características pessoais para fazer alguém aparecer tomando meu corpo. É claro para todo mundo. Qualquer personagem que vocês façam, personagem não é palavra masculina na origem. Então o correto é falar a personagem. Mas como o mundo é muito machista, tudo vai para o masculino. E quem acompanha um pouco o debate dos chamados filólogos da língua e estrutura, o pau que deu, né? A maioria das coisas que a gente fala tem conotação sexual também. Pensem nisso. O pau que deu, você vai dar? Olha, é, pensem nisso. Isso é muito interessante. A polêmica, a cisânia que ocorreu para que a Dilma colocasse o nome de presidenta, declinando uma palavra que supostamente não tem declinação, não tem flutuação de gênero. Então, palavra masculina domina quase todas as coisas. Eu digo, sempre digo assim, vamos à etimologia. Se a etimologia, se a raiz da palavra masculina ou feminina, a gente pode adotar, pelo menos, por uma questão de etimologia. Em grego, persona é máscara, é uma palavra feminina. Então a gente vai dizer, a personagem Antônio da obra que nós assistimos ontem, pode dizer, tá bem? Tem muito homem que fica muito ofendido e vai defender sem conhecer, porque são poucas as pessoas que estudam, elas se atêm à tradição e começam a defender coisas que são morais perversas sem estudar de fato e de verdade as coisas, né? Muito bem, então... Qualquer sujeito social abre mão de si para se colocar em situação a partir de uma personagem distinta. É como se ela emprestasse seu corpo, suas emoções, a sua capacidade sensível, racional, para fazer aparecer em seu lugar, em um fenômeno que é o teatro, a personagem. Então ela se coloca em uma determinada situação. Quando uma pessoa se coloca em situação, ela pode se colocar, então, a pessoa, ou assim é melhor, ó, o sujeito social ao colocar-se em relação sujeito social, ao colocar-se em situação, ele vai se investir da personagem, ele pode representar esta personagem por mimese e diegese. Então, por ação, por imitação ou por narrativa, por discurso. Qualquer sujeito que se coloque em situação para apresentar uma personagem, ela pode apresentar essa personagem por ação, por imitação de um comportamento, de um modelo, e ela pode fazê-lo também por intermédio da diegese, da narração. Sim ou não? A diegese, que é narração, ela pode apresentar. Então, isso é o que há de mais contemporâneo hoje no teatro mundial. Narração, narrar, tomar um partido. A diegese, ela pode se manifestar, se expressar pela personagem e também pelo intérprete. E agora a gente vai começar a entrar no teatro épico. Disse épico. Não é Picu. Romeu e Julieta já existem, escritas por William Shakespeare. Qualquer sujeito que vá fazer uma ou outra personagem, vá fazer as duas personagens, pode criar Romeu e Julieta, por intermédio de um conjunto de ações que vai imitar uma personagem com aquela idade, naquele contexto e tendo uma certa realeza, e ela pode também intervir nessa construção de um modo a apresentar um ponto de vista que ela tem desta personagem. Sim ou não? Sim. Pessoal de Santos, eu pensei que fosse tão introspectivo. Não são, né, Raquel? Não. Pois é. Seria esse intérprete, talvez, o ator? O ator ou a atriz? Vocês já viram um homem fazendo atualmente ou recentemente aqui em Santos? O último espetáculo que eu assisti, que tomava Rita Lee como personagem a partir do mito da Rapunzel. Rapunzel, é isso? Rapunzel. Eu ia chegar lá, né? Rapunzel. São homens fazendo mulheres. O Júnior, por exemplo, que é esse rapaz, ele apresenta uma personagem tirânica, forte, que não se submete nesse espetáculo ao mátrio poder de uma figura madrasta. É isso? Normalmente, quando os homens apresentam mulheres em teatro, normalmente eles o fazem a partir de um olhar machista, um olhar de classe. Dificilmente um homem consegue apresentar uma mulher na sua inteireza e dignidade feminina. Ele sempre vai puxar ou pronunciar determinados traços que são traços sociais. Do mesmo modo, as mulheres quando fazem homem. Não é todo homem que senta de perna aberta, não é todo homem que coça o saco, não é todo homem que tem molejo saculejante ao falar. São estereótipos sociais de que se lança a mão para apresentar uma personagem cujo gênero é oposto àquele que socialmente nós somos. Mesmo homossexuais convictos fazendo mulheres carregam nos traços de uma certa estereotipia para pensar a mulher. Tem o que se chama pontos de vista. Grande problema é quando os pontos de vista sociais se colaram ao nosso preconceito e não por uma opção crítica e por uma escolha que venhamos a fazer nesse trabalho. É o grande problema. Então, estamos juntos? Vocês podem perguntar. Eu vou pôr a blusa porque eu estou com frio. Esse pressuposto, eu e você, né, companheira? Esse pressuposto de falar o que se faz é um pressuposto de natureza épica. Eu preparo o espírito das pessoas para ver se eu consigo fazer esse ato tão bem quanto eu falei. Tem um alemão chamado Bertolt Brecht, que é um grande camarada, um companheiro. Na totalidade das obras que ele escreveu, ele prepara e antecipa a cena. Acompanhe agora a situação do rapaz que namora a moça e vai pedir para o pai da moça a mão desta em noivado. Ele pré-antecipa uma narração. E aí prepara o espírito crítico do espectador e da espectadora. E nós vamos ver se o ator que faz, ele consegue fazer bem exatamente conforme o texto apresenta. E ao sermos detentores dessa informação, nós vamos instituir as apreensões críticas no sentido de julgar, não moralmente, julgar esteticamente o trabalho que é apresentado. Tem também, hoje nós não vamos chegar a isso, porque não é possível chegar, mas tem também o chamado, em alemão, em português, nós temos uma palavra só para gesto. Qual é a palavra que a gente usa para gesto? É gesto, G-E-S-T-O. Em alemão, a gente grafa a palavra gesto de quatro formas diferentes e este louco chamado Bertolt Brecht criou mais uma forma social para designar o gesto, que é o conceito de gestos e que tem sempre um caráter de natureza social e contraditório. A palavra Gestos em alemão é gestos, né? É uma palavra latina e que significa um gesto social. Então vou repetir aquilo que eu repito sempre, que é muito interessante. Tem uma obra que o alemão, que vocês precisam conhecer, é Berthold, com T, não com D. Bertolt Brecht, ele diz o seguinte, ele apresenta o seguinte: em uma época do nazismo, um padre é colaboracionista dos nazistas, alguém pergunta a ele, o senhor acredita em Deus? Ele diz, se ele tem fé, ele responde, eu acredito em Deus. Vejam o que isso significa. Deus é o Hitler. Naquele momento, um espectador, uma espectadora que vê um gesto como esse, isto aqui é um gesto social, arbitrário, ele vai começar a prestar atenção maior no sujeito que se manifesta desse modo. Então, aqui, do ponto de vista da diegese da narrativa, o sujeito mostra um ponto de vista pessoal que ele tem sobre a personagem que ele apresenta. Como sujeito, não como personagem. Então, eu posso falar por mim aqui, por mim, e eu posso falar apresentando um ponto de vista crítico que talvez eu não tivesse, dependendo da circunstância. Todos nós, já vai lá, parceiro, a palavra também, eu aprecio demais a chamada filologia. A raiz histórica das palavras. É, intérprete, vulgarmente, significa aquele que se coloca no lugar do outro, na condição de personagem, e apresenta essa personagem. Mas a raiz dessa palavra, intérprete, é latina. Inter é entre. Pretium é preço. Então, o primeiro intérprete da história do mundo ocidental foram os corretores. Corretores? Quem avalia o valor de uma casa? É corretor? Corretor? Imobiliário. Então, corretor imobiliário, ele diz um quantum um imóvel vale, instaura e institui um preço. Então, o intérprete em teatro é aquele que paga um preço por suas escolhas. Desde o começo dos tempos, se se estava abrigado pelos detentores do poder, não é? Escolhe um preço. Agora, quem não quer entrar, não é, Carolzinho? Carolzinha, nas estruturas de poder aqui, pagou um preço de ser expulso da ágora das cidades-estados e foram condenados à deambulação. É... Enfim, pois não. É, pergunta assim, só para elucidar, a diegese é a excelência do teatro elizabetano, não? Também, com certeza. O que vai fazer William Shakespeare? As tragédias, comédias e dramas satíricos têm um prólogo, um parados, cinco episódios, quatro estrásimos e um êxtase, um epílogo. São cinco partes. No teatro elizabetano, que é o drama histórico, o drama moderno, todas as partes narrativas, elas entram para a boca da personagem. Então, vocês sabem que o teatro elizabetano, ele era um palco nu. Então, se vocês virem nos textos do Shakespeare e outros, né, do período histórico, chegamos aqui a este cemitério com 12 lápides. Não tem nada. Então, vai para a narrativa, para a boca da personagem, exatamente o cenário que o sujeito passa a imaginar a partir da diegese, a partir da narração. Diegese não é a ação. E aí, tudo bom? Tá coçando o peitinho por quê? Ai, que bom, né? Legal. Então vou ficar quieto. Nós tentamos fazer um diálogo aqui, certo? Raquel, você viu como ela coça o pescoço de uma maneira inquieta? Então agora eu estou fazendo uma narração daquilo que ela fez. É para vocês entenderem. Uma coisa é o diálogo. Outra coisa é a narração que se faz de um acontecimento. Raquel, você viu como ela coça o pescoço compulsivamente? diziam que é um modo, eu não sou ator, por isso eu não faço direito, mas teve uma intenção que eu coloco para descrever. Eu tenho um ponto de vista e eu vou tentar apresentar. Todo teatro elizabetano, palco é nu e todos os cenários são descritos pela boca das personagens. Tudo bem? Então, ao descrever, ao narrar, claro que eu posso ter um ponto de vista crítico com relação à própria obra de que eu faço parte. No teatro elizabetano isso já é instituído, por exemplo, no Henrique V do Shakespeare, o prólogo começa com ele convidando a plateia a fazer exatamente, exatamente isso. Então não foi uma coisa que Shakespeare inventou, isso já existia, isso era um recurso poético nessa obra. Tem um cara maravilhoso, quer dizer, o cara não, é um cientista, que talvez ele tenha criado uma expressão que sempre existiu, mas ele formulou de uma maneira muito interessante, que é o Lavoisier. No mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nós somos sujeitos em permanente processo de transformação. E são múltiplas as questões que fazem com que procedamos de modo a transformar aquilo que existe ou sempre existiu. E eu penso que o viver é uma máquina de permanente descobertas. E a moral, ela vai encobrindo a totalidade dessas descobertas que vão se operacionalizando na vida. Enfim, essas coisas sempre existiram. Sempre existiram, e em determinados momentos elas são sistematizadas por alguém. Então, do ponto de vista da cultura erudita, o teatro medieval, que é um teatro desenvolvido na Europa Central, trazendo assuntos de natureza religiosa, ele já é totalmente narrativo. O outro nome do narrativo nesse sentido é o épico. Então, diegese é narração. Então, e toda narração, ela é épica. E agora eu vou parar um pouquinho para falar do épico. Tudo bem? Tudo bem. Posso prosseguir? Alguma questão, por favor? São pessoas propensas à tragédia. São circunspectas. Nem parece que fazem teatro. Como vocês falam em Santos? É teatro ou teatro? Teatro. Pronto. Então estão salvos. Pois não? Não, era exatamente nesse ponto aí. Quando você chegou na diegese, que veio a coisa do teatro elizabetano, e aí a coisa da narração, do ponto de vista de quem narra, e você chegar do ponto de vista de quem? De quem está narrando. Ah, tá. E aí, você é o André? Oi? Você é o André? Não. Como você é? Marcelo? É que eu só vejo. Olha, não, fica onde você estava. Tá. Mais para trás um pouquinho. É um nariz e uma boca que falam só. Parece o Becker. É um nariz e uma boca falando. É um toque especial. É especial. Então vamos lá. Também, do ponto de vista documental, a palavra teatro, ela tem, é uma palavra composta com duas outras, teatro. Então, também derivado, tendo a mesma raiz, ó, que é teoria. Então, em grego, não em latim, teo e tea é ver. Né? Teatro se vê de modo sensível. E a teoria se vê de modo contrastado, cotejado, de modo crítico. Ou, na teoria, prepondera o logos. E no teatro, prepondera o pathos. Prepondera, hein? Emoção e razão. Mas qualquer ser humano, ele é sempre um misto entre emoção e razão. Às vezes, a emoção domina. Sobretudo no amor, nesse amor proibitivo, cerceativo, por isso que se fala em patologia, né? Que a pessoa é cega pelo amor, tem ciúme, essas coisas todas meio doentias que quase todo mundo perpetra e pratica por insegurança, dizem algumas linhas da psicanálise. Quem ama não sofre, não deveria sofrer, que é um estado absolutamente essencial e fundamental à vida. Olha lá. É um mal-estar que... Menos o João. O João é um totem. Então, aqui existe uma teoria literária. Essa teoria literária, ela foi formada Existe uma teoria literária que se institui, que se instaura a partir de diferentes modos de construir discursos, de construir cenas, de construir procedimentos. Então, desde a antiguidade clássica grega, o primeiro historiador da história da humanidade a ter seus textos escritos, publicados, chamou-se... Como? Quem escreveu Ilíada e Odisseia? Odisseia. Hã? Homero. Homero era um historiador. O Homero não viveu as situações que ele narra. Entretanto, ele era uma pessoa de confiabilidade para transformar as narrativas de formação da civilização grega em um texto escrito. Portanto, ele era um sujeito aceito pela classe dominante no momento histórico em que ele viveu. Então, ele vai narrar modos como aquela civilização teria se constituído. Então, desde a antiguidade clássica grega, as formas estruturais de construir obras foi dividida em três, que eram formas líricas, formas épicas e formas dramáticas. Até o século XIX, havia uma separação distinta entre essas três formas ou gêneros literários. Mas aí no século XIX surgiu um cara, um movimento muito louco, e nesse movimento surgiu um literato muito interessante, Isadore Judicat, escreveu uma obra chamada Cantigas ou Cantos de Maldoror, que a crítica já não sabia mais onde encaixar-se, nesse gênero. Então, a sua obra foi considerada pelos críticos literários, acadêmicos, como obra de nonsense, sem sentido clássico. Aliás, todos nós somos assim. Nós não fazemos muito sentido, mas a gente vai perdendo as nossas potências para que a gente possa ser engavetadinho, reconhecido por quem está do nosso lado. Não é verdade? Aí a pessoa tem de beber quando cresce, né? Esqueceu o que aconteceu na noite anterior para ficar feliz. Enfim. E o deus Dionísio, que é o deus do teatro, também foi o deus da liberação, do vinho. Por isso que moralmente artistas são tão moralmente desconsiderados até hoje, né, gente? E se vocês escolheram teatro, vocês são tudo pessoas erradas. Do ponto de vista da moral. Mas do ponto de vista do desejo, talvez nós sejamos todos certos. Ou não, né? Mas não cabe a nós esse ajuizamento. Alguém acabou de chegar do motel lá. Se eu falasse qualquer outra coisa, talvez, né? Bom, na antiguidade clássica grega, o modo como um sujeito ia escrever o que quer que fosse entraria em três categorias ou uma tipologia de formas. O lírico vem da lira. Sabe o que é lira? Aquele instrumentozinho, digamos, de cordas. Vocês já viram? A lira é um instrumento de cordas usada, a lira, principalmente nos rituais em homenagem aos deuses. Ao usar a lira, tem um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, interessante, ele afirma categoricamente que a música penetra ou entra diretamente no espírito sem nenhuma intervenção. Por isso, inclusive, que nós não temos preconceitos contra língua nenhuma, porque a música entra diretamente nas nossas potências, no nosso espírito, sem precisar de bandeira, domínio de língua, etc. e tal. A música amansa o nosso espírito e a música é recebida de uma maneira bastante incorporativa. O ser e a música se imbricam, formando um todo que pode ser bastante interessante. A música até hoje é usada com fins emocionais. Nas obras que vocês conhecem, filmes, telenovelas, isso a partir de um momento histórico chamou-se leitmotiv, que é uma música tema. Telenovela, vocês já assistiram alguma? Claro que a Rede Globo coloca a música fundamentalmente para vender discos, etc. e tal, mas tem um casal, olha lá. Júnior e João. Eles se amam. E ela chegou assim tão de repente. Olhou de um jeito muito mais quente. Então, no começo, a telenovela apresenta um casal com uma música tema, que é um leitmotiv. Toda telenovela o casal briga, não briga? É separado pelo bandido, pelo algoz. Pela figura malévola. Então, tá lá o João, como ele está, figura totêmica. E a musiquinha ao fundo, em quem pensa o João? No Júnior. Tá? Então, a música tem esse poder encantatório com relação ao espírito não crítico. Ele se emociona. Né? Então, a harpa era usada nos rituais em homenagem aos deuses, principalmente quando os rapsodos, que eram os atores narradores, lembravam, por intermédio de narrativa, os deuses, seus feitos, sua grandeza, aquilo que esses deuses haviam perpetrado em favor da humanidade. Então a música entrava para aquietar a potência crítica e receber as informações nos rituais. No lírico, os rapsodos, que eram poetas narradores, falavam dos deuses, das suas características, tomando a música como um instrumento de facilitação da narrativa. Mas a característica do gênero lírico é a subjetividade. Porque quando... Por que vocês gostam e se apaixonam por alguém? Alguém consegue explicar? Eu só me apaixono por pessoas bonitas. De repente aparece uma pessoa que não é bonita do ponto de vista daquilo que a pessoa pensa, ela fica perdidamente apaixonada. Ela não consegue explicar. A verdade é que a gente não consegue explicar a totalidade das coisas que nos acometem. Esta é que é a verdade. Aquilo que é importante. Porque o que não é importante, né? Por que vocês gostam de determinadas coisas e não gostam de outras? Vai fazer um esforço muito grande, mas aquilo que é significativo a gente não consegue explicar. Por isso que hoje em dia existe muito tipo assim, quer ver? Entenderam? Porque a própria pessoa não entende. Claro, nós não. Por que que todo pai e mãe estimula a criança para andar, para falar? Quando a criança começa a fazer pergunta, quando ela chega numa idade de fazer pergunta, as perguntas que a criança vai fazer, pais e mães não sabem responder. Porque elas perderam essa potência de tentar ter uma relação com o mundo de uma maneira mais intensa. Você que simulou tanto, o Pedrinho vai falar, vai chegar um momento que você não vai saber das respostas. Dificilmente uma mãe ou um pai dizem, não sei. Então, fala, cala a boca, menino, já falou demais, fica quieto, vai ver televisão. Ou agora é laptop, aquelas coisas todas, né? Que são essas babás. Mas a criança nos coloca sempre em situação desarvorante. Porque nós perdemos a capacidade e a potência de nos indignarmos e fazermos perguntas ou buscarmos respostas. Nós vamos fazer encontros peripatéticos brevemente aqui em Santos, né? Caio. Tá bom, Caio? Estou me colocando aqui a serviço. Nós vamos andar por toda Santos fazendo arte e conversando sobre arte, do ponto de vista teórico e do ponto de vista estético, prático também. Já combinando. Encontros peripatéticos, estão todos convidados. Não precisa pompa nem circunstância, é só para disposição para andar. Bem, então, o lírico, ele diz respeito à subjetividade. Então, é característica da forma, da estrutura, lírico ou poema. Não se explica a totalidade da organização das palavras em frases, porque não é isso que importa. O lírico vai trazendo situações, camadas emocionais de aproximação ou de uma dentre múltiplas versões de alguma coisa. Quando nós nos apaixonamos, nós somos sempre líricos. Vai escrever sobre o ser amado. Pode ser que a gente até organize uma frase, seja mais factual, digamos assim, mas a gente sempre traz uma potência de algo inexplicável, porque o nosso sentimento está fluindo enquanto um espírito desprendido de uma materialidade histórica. Quanto amor, não? A minha mãe fica com essa carinha de boba. Aí pergunta, nós não sabemos explicar. Então, quando a gente fala, então tem uma coisa assim que eu falei pra Carolzinha. Quando a gente tem um filho, por exemplo, talvez de uma maneira muito mais forte do que um ser amado, gosta de uma maneira tão intensa que dói. É ou não é? E quanto mais cresce, mais o nosso amor se amplia. E aí chega uma idade que fica, né? Agressivo, fala bobagem e tal. E mesmo assim. É 13, é daqui. É, pode ser que seja alguém daqui mesmo. Passa a mãozinha. Você passou uma pessoa que não é muito boa. É que eu também ganhei faz pouco. Não sei fazer quase nada, mas eu sei que aí ia passar o dedo. Então, parou. Se ligar de novo, você... É daqui. Alguém, pode ser que seja alguém daqui. Né? Esteja a fazer isso. 13 é aqui, não é? É. 13 da lousa. Tá na lousa. Não. Fala louco. Esse ainda é a moda antiga. Tinha estilo com. Ah, então. Ai, ela não te quer, Tim. Beijo, tchau. Tim com o prefixo 13? Curioso, não? Bem, tá bem. Eu não sei nem desligar isso aqui, para falar a verdade. Bem, então, o lírico tem como estrutura, característica fundante, a subjetividade. Todo mundo já viu uma cebola? Marcebola, a gente diz que ela é palimpsesta. Ela é formada por múltiplas camadas. De tirar a pelinha, chama pele, que ela tem, que tira, que não come? Casca. Tira a casca, e aí são múltiplas camadinhas até chegar a um coraçãozinho, não é? O lírico é assim, são múltiplas camadas. Isso a gente dá o nome de palimpsesto. Quando se imagina ter chegado a alguma coisa, toda arte é palimpsesta, porque são múltiplas camadas de significação. Ocorre que no gênero lírico, e tem muito espetáculo que é lírico, por exemplo, Federico Garcia Lorca, alguém já leu? Porque é um deslumbramento, né? Ele escreve obras dramáticas, mas ungidas, constituídas por camadas de significação e de subjetividade intensa. Ele foi assassinado por um tiro nas costas em 1936. As quatro últimas peças que ele escreveu, e as protagonistas são mulheres, representam tanto ele mesmo quanto a Espanha, que estava sendo depauperada naquele momento histórico. Os meninos do Tijolo já vieram para cá com a... Cantata para um bastidor de utopias. E traz Federico Garcia Lorca. Quem não viu, se voltar, eu insisto que vocês assistam, que é uma obra encantatória. Só que o lírico do Lorca vem para a ditadura civil-militar brasileira, também de 64 a 1985. Então a obra se contextualiza. E a obra se inicia com um ator, que é o Rodrigo Mercadante, deitado no chão, entre a área em que está o público e a área que o público vai entrar para o espaço de representação, que não é plateia, com tiros nas costas, né? Que é a própria personagem, que é o poeta, inaugurando e convidando as pessoas para assistirem a sua obra. Mas a característica fundante, de fundamento do lírico, é o seu caráter palimpsesto, de múltiplos sentidos, de múltiplas camadas de significação. Não se interpreta um poema. Não é possível dizer categoricamente esse poema fala sobre isso, isso, isso. Não. A gente, quando faz uma observação crítica, é uma camada que a gente apresenta, mas tem várias outras camadas que nós nunca vamos dar conta da sua totalidade. Né? O teatro é assim, né? Bom, então a característica é a subjetividade. Então, os rapsodos usam a diegese, por exemplo, na doza milagre. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa este V que simboliza a vitória que virá. Ou, já podeis dar a pátria filho, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, já raiou a liberdade. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, e em teu seio a liberdade. Isto é pura subjetividade se a gente sabe que se refere a um hino brasileiro, alguma característica, mas traduzir as palavras e as frases ou os versos é de uma subjetividade infinda. Normalmente, todo hino traz um assunto de representação histórica, mas ele é constituído por camadas bastante líricas, porque o objetivo é não traduzir mesmo isso, porque pega o espírito. Vocês já ouviram em Olimpíada, etc., quando toca o hino, não vem uma emoção muito forte? Que, mesmo quem não gosta da coisa, né, mas é uma representação que nos transcende. E isso vai para as raias da subjetividade. Certo, João? Beleza. Bom, então, característica do livro é a subjetividade. E a característica do épico é a objetividade em oposição ao lírico. Enquanto o lírico fica em camadas subjetivas, a subjetividade é traduzida, de alguma forma pelo gênero épico. Vocês já ouviram falar em epopeia? Epopeia é um poema. É um poema lírico épico. Então, Luiz Vaz de Camões, quando ele escreve Lusíadas, ele escreve em versos, que é basicamente a estrutura do lírico, mas são versos absolutamente apreensíveis e traduzidos. A gente sabe do que ele está a falar e por que ele o faz. Sim ou não? A Ilíada e a Odisseia são obras, são epopeias, são obras de um lirismo, mas traduzido contando feitos e fatos das pessoas. Então, a situação é conhecida, há personagens com nome e sobrenome, há uma caminhada que se pode descrever objetivamente. No lírico, não. Então, o épico é uma oposição ao lírico. Em grego, épico ô Caio. Oi. Se avisa quando faltar 10 minutos, viu? Ou menos, só para eu fechar o assunto. Então, épico épos. Refere-se a algo que é exterior. Então, quando se fala assim, o que é epiderme? É a camada da pele mais externa. Camada externa. É, quando eclode um maremoto, qual o nome que se dá? Hã? Epicentro. O que é epicentro? Então, a crosta, né, o mundo é assim, digamos, não é? Quando há uma eclosão, é a exterioridade da crosta onde um fenômeno dessa natureza vai ocorrer. Então, epi, em grego, se refere a algo exterior, a exterioridade. Toda a exterioridade, portanto, em oposição à lírica, tem como chão a própria história. Então, característica do gênero épico é apresentar narrativas de caráter histórico. Ainda que tenha uma subjetividade, mas é de fácil reconhecimento. Logo, aguça o espírito crítico de julgamento com relação à própria obra. Porque não tem, tipo assim, cada um vai traduzir do jeito que quiser na lírica. Não, no épico é possível investigar e traduzir de uma maneira mais determinada e definida o modo como uma estrutura se apresenta. Ou não? Todos nós enxergamos. Em tese, sim. Mas poucos de nós vemos. Ou vemos sem enxergar. Todos nós vemos, mas dificilmente enxergamos o visto. E tudo aquilo que nós vemos pelos olhos de uma cultura de que fazemos parte. Normalmente nós vemos com olhos morais. Normalmente. Se nós virmos um sujeito jogado na rua, invariavelmente a gente vai dizer, um bêbado, vagabundo, etc, etc e tal. Nós não vemos o sujeito. Nós vemos o sujeito, mas não enxergamos a coisa vista. Vocês viram pelo ruído. Portanto, vocês não viram, mas imaginaram que era alguma coisa se despregando de algo e caindo. Não é então, Caio? Tem um autor muito legal, como Fischer também, que é importante ler esse autor. Podia ter aqui na biblioteca. O nome dele é John Berger. livro muito legal chamado Modos de Ver. Nós não vemos pelos nossos próprios olhos. Invariavelmente, quem não é crítico vê pelos olhos de uma cultura que nos impõe naturalizadamente as coisas. É grave, não é? Mas é verdadeiro, entretanto. E a campanha está aí. Não sei de que campanha fala a Raquel, mas como a Raquel só fala coisas certas, é preciso, como a Adriana Calcanhoto, prestar muita atenção ao que a Raquel fala. Eu queria te falar que se você quiser tomar uma pausa, tomar um café... Eu não quero, mas eu sou um só. Eu estou agora na condição de coreuta, mas nós formamos aqui um imenso coro. Tá bem? O que vocês quiserem, pode ser feito. Você é quem manda, Raquel? Eu não. Eu não, mas com uma carinha de felicidade. Então, só vou fechar o assunto e nós paramos um pouco, tá bem? Se vocês quiserem. Tem vinho aí dentro. Cada um de nós teremos de tomar uma garrafa, um litro de vinho, mas de vinho bom. Ale, se não quiser parar, tudo bem, para dispersar e tal. Eu não mando, eu não uso esse verbo, querida. Você manda. Olha, você manda. Olha, a pessoa que faz assim com o dedo. Isso é um gesto. Eu sou muito bonzinho, imagina. É. Muito bem, então... Eu não sei nem onde eu estava, estava no Berger. Estava nele, apresentei o nome, muito legal. O teatro, ele fundamentalmente é uma arte de natureza visual. E os símbolos que caracterizam o teatro, fundamentalmente, são de nosso reconhecimento, porque são homens e mulheres na condição de personagem que vão para a cena. Portanto, homens e mulheres nós conhecemos. E ainda que eles apareçam tratados de uma maneira diferenciada, a totalidade dos símbolos em teatro normalmente é do nosso conhecimento. Isso não causa tanto estranhamento. Tem algumas obras que vão causar profundos estranhamentos. O Eduardo... Não é Marcelo. Marcelo que agora está a fumar. Quando ele estava lá sendo visto só a boca e o nariz, tem um texto do... São chamadas de antepeças de Samuel Beckett, que é uma boca que tem uma lente enorme, de frente à boca, é só uma boca falando deformadamente palavras sem um nexo apreensível. Isto causa um estranhamento. Mas normalmente a linguagem teatral não nos causa tanto estranhamento. Então, os símbolos, como se diz, eles são símbolos de reflexão, de reconhecimento. Agora, uma obra mais radical, mais experimental, mais que foge um pouco das estruturas de reconhecimento, a gente diz que os símbolos retratam a realidade. Quem apresenta esse conceito é um outro livro maravilhoso. Vocês precisam ler o primeiro e sexto capítulos, pelo menos é um russo muito legal, chamado Mikhail Bakhtin. Aqui esse livro é Modos de Ver. Mikhail Bakhtin tem um livro chamado Marxismo e Filosofia da Linguagem. Esse aqui é o símbolo da filosofia e aqui é linguagem. Então, Mikhail Bakhtin afirma nesse livro que os símbolos eu vou parar, depois disso aqui eu paro, viu Raquel? Estou sentindo. Não, duplo não. Por mim não. Por mim não? Então por mim também não. Mas os símbolos refletem e refratam a realidade. Se eu vejo uma pessoa em cena, eu reconheço. Portanto, essa pessoa tem um símbolo reflexivo, de reconhecimento. A refração eu vou apresentar agora um exemplo para vocês antes do café, tá bem? Então eu vou usar esse lindo vaso de flores. Que mimo, né? Ai, ai, ai, ai, quem que trouxe esse vasinho para cá? Foste tu? Muito bem. O que, que é isso aqui? É um vaso de flores de plástico. Isto aqui não é um vaso de flores de plástico. Isto aqui é o que nós chamamos de vaso de flores e plástico. Isto aqui não é um vaso de flores de plástico. É o que nós chamamos de vaso de flores de plástico. O nome que se atribui às coisas é uma convenção social, linguística, que vai aparecer em um determinado momento da história, certo? Tudo isso aqui é uma coisa. Tudo para nós é coisa. É, antigamente, eu não sei como é hoje, mas quando a gente não conhecia as pessoas, ia falar com ela, falava coisinha, né? Pega coisa lá pra mim, né? A gente não sabe o nome, então, quer ver que coisa interessante? Ô, coisinha tão bonitinha. Eu penso que essa coisinha, ela refere-se às partes baixas e pudentas de alguém. Né, Rafael? É? Então... Cultura significa cultivo. Uma das coisas mais difíceis de entender é o significado, a ampla possibilidade de entender cultura. Então, no mundo da cultura, tudo é coisa. Tudo é coisa. A gente não sabe o nome de algo, a gente pode chamá-la de coisa. Sabe aquela coisa que aconteceu ontem aqui no semáforo? Pode, cada um vai. A gente não sabe exatamente o nome que tem, o abalroamento. É, o que, que é assodado? Quer ver? Vocês todos são alfabetizados e vocês vão conseguir ler. Quem sabe não diga não. Todo mundo consegue ler o que está escrito aqui? Mesmo você, João. O João Júnior, esse casal que se aparta, fica bem no cantinho. A escolha também de onde estar, onde se sentar, onde ficar, é muito significativa, viu? Todo mundo consegue ler isso aqui? Ah, soldado, alguém traduza, por favor. Uma coisa feita às pressas, de qualquer jeito? Feita às pressas, de qualquer jeito. Quem que falou? Você é o? Maurício. Maurício. Você é assodado, Maurício? Na maioria das vezes? É. Você é assodado ao comer? Pensou demais. Esse verbo, ele tentou pensar num contexto. Está muito certo. É importante pensar mesmo. Então, à exceção do nosso companheiro, nós conseguimos ler, mas sem entender. Nós temos a palavra, o reconhecimento da palavra, o seu significante, mas não o seu sentido, o seu significado. É muito assim. A maioria de nós não sabe inglês, falamos até com sotaque como se fosse uma coisa muito importante para nós. Corrigimos os outros se eventualmente o outro fala a palavra sem a prosódia deles. Eu falo toplai. Tem gente que ri de mim, né? Assim, uma pessoa que sabe inglês, meu endereço eletrônico é Alexandre Linha Baixa Mar. Eu falo linha baixa, as pessoas, muitas, elas entram numa catatonia momentânea. Tem gente que vai escrever linha baixa. Falam em inglês e não sabem o que significa em português. Isso é uma coisa muito danosa ao espírito. que a pessoa vai se deixando levar, não sou eu quem me navega, quem nos navega é esse mar, né? Então, no mundo, o açodado, nós sabemos algumas coisas ler, mas não sabemos o sentido e às vezes o contrário, né? Exegese, como se chama? Jimmy. Exegese, Jimmy. Escreva lá na lousa, por favor. Muitas vezes nós sabemos falar, mas temos dúvidas ao escrever. E tinha um professor que ele era perverso. Ele sempre ditava uma primeira ou uma segunda, numa primeira frase tinha uma palavra difícil de escrever. É isso? Quase isso. Parabéns. É que eu não sei escrever mesmo, só chutei. Você não sabe escrever? Escrever essa palavra. Isso é um símbolo retratado. Olha, eu não sei escrever mesmo, eu só chutei. Percebe? Quem é estrangeiro e ouve ele falar, pensa, sabe um pouco da língua sem metáfora, viu que ele não chutou. Mas claro, aí tem uma metáfora. Isso é uma retração simbólica. Beleza, muito agradecido. Pode ficar com o giz de presente. Ah, obrigado. Bom, ele acertou. O que é exegese? Maurício. É alguma coisa de entendimento, interpretação? Rigorosa. É uma interpretação rigorosa do que quer que seja. Às vezes, esse professor, na primeira frase, ele fazia uma primeira frase ditado, quem não sabia escrever a palavra difícil, ele nem corrigia a prova. Que nos tornou pessoas. Era muito danoso para a turma naquele momento, mas nós começamos a ampliar a nossa potência no sentido domínio da escrita erudita, acadêmica, etc. E tal. Exceção. Todo mundo sabe escrever exceção? Tem algumas palavras que deixam a pessoa em estado de catatonia, né? Hoje em dia é muito legal que tem o computador, já tem um corretor ortográfico, aparece um tracinho, a gente vai chutando até chegar lá. Às vezes, e ele é meio burrinho também, às vezes ele corrige de uma maneira equivocada. Bem, então, no mundo da cultura, que significa cultivo, nós não somos naturais, a única coisa natural em nós é a nossa estrutura orgânica, tudo mais é cultura, qualquer coisa em cultura, a nomeação de qualquer objeto é coisa, tá bem? A coisa é arbitrária, então tem uma língua, vasinho com flores de plástico, isso em português, nós vamos chamar assim, em outras línguas, o mesmo objeto vai ter um outro nome que tem uma outra língua. Tem um livro muito legal do James Joyce, que é um sujeito muito importante, ele escreve uma obra chamada Retrato de um Artista Quando Jovem, que eu recomendo para todo mundo, que é muito legal. Ele fica páginas e páginas e páginas e páginas e mais páginas de um sujeito por volta de 18 anos, que começa a descrer do conceito de Deus. Então, num determinado momento, esse sujeito vai formular o seguinte pensamento. Se Deus é único, será que esse único Deus, quando ele é chamado de Dieu na França, ou os países que falam a língua francesa, e de Gods na Inglaterra, Estados Unidos, ou os países que falam inglês, ele sabe ser ele mesmo? Se ele é ele mesmo, por que ele é chamado por diferentes nomes, feito uma Babel? É para pensar. Nada é em si absoluto. Tudo é determinado por múltiplos contextos. Já vou acabar, Raquel. Então. Tudo é coisa. Na cultura. Depois eu vou falar para você onde está o erro que não tem. Tá bom? A coisa, ela vai se transformar em signo na chamada história cultural. Aqui é só cultivo. Na história cultural, toda e qualquer coisa é um signo. Isso aqui é um signo. Em latim, signo é sinal. Tem aquela pasta de dente chamada signo. O que caracteriza a pasta de dente chamada signo? A listrinha que ela tem que os outros cremes dentais não tinham antes dele. Então, foi isso que batizou, inclusive, o próprio creme dental. Hoje deve ter, hoje tem com tudo, né? Até com um coraçãozinho. Vocês já viram? Tá valendo, tem um creme dental com um coraçãozinho para a criança gostar e começar. E o coraçãozinho, estrelinha no meio. Aquela. É isso aí mesmo. Tem muito adulto que usa também, que não gosta de escovar os dentes e que bota. Esses costumam conhecer. Bom, só falta o dramático. Então, eu não sei o que é isso, mas por uma tradução de sinais eu posso dizer, bom, é uma. Se eu sei falar português, né? É uma coisa amarelinha com forma assim, uma coisa azul com forma assim. Eu posso descrever exatamente esse objeto que eu não sei nomear, mas eu tenho uma estrutura linguística que me permite descrever, sem dizer categoricamente do que se trata. Bom, o signo em arte vai se transformar em um símbolo. Nós temos uma coisa bacana. Símbolo é uma palavra grega. Sim, mais boleos. Sim, é junção, incorporação. Então, união. Simpatia. O que é uma simpatia? É uma união de traços emocionais positivos. A gente gosta de uma pessoa, então a gente vai dizer que a pessoa é simpática. E antipática é anti-contrário à emoção. Tem uma reação de excludência, repelência, etc, etc e tal. Boleos é laçadeira. Sabe corda quando laça para pegar o touro? Então significa o quê? Capturar é aquilo que captura alguma coisa. E os gregos também interpretam boleos como cometa. Alguém aqui já viu um cometa no céu? Já viu? Certeza? Lógico. Ah, então já mudou. Você já viu? Quem que me levantou a mão aqui? Fala. Acho que era. Quando nós imaginamos ver um cometa, olhem que coisa linda, como a arte, nós não vemos o cometa. O que nós vemos é o que sobrou de brilho onde ele já não existe mais. A arte é constituída por múltiplas camadas. Quando nós interpretamos alguma coisa, aquilo já foi, já tem uma outra no lugar. Então, isso que é um símbolo. Símbolo é uma junção de possibilidades interpretativas de alguma coisa que deixou de ser. Vocês assistem ao espetáculo. O espetáculo vai correndo, a gente interpreta uma coisa, quando está parado nessa, o espetáculo já foi. Vai. Nós estamos sempre correndo atrás da obra. Quando a gente começa a interpretar migalhas de interpretação do espetáculo vindo, é sempre um exercício de alguma coisa que acabou. Tipo, ela está. A vida está se escorrendo permanentemente de nós. E a gente, às vezes, é tão bruto, né? Tão indelicado, né, João? Briga por coisas tão sem sentido. Depois a gente amadurece um pouco e fala assim, mas por que eu perdi tempo da minha vida para brigar por aquela coisa que não tem hoje a menor importância? por que, que eu briguei com a pessoa da minha vida por alguma coisa tão tola, tão sem sentido? Mas foi. Nós estamos sempre correndo atrás das coisas, feito migalhas que sobram. Vejam como os gregos, eles eram muito, muito, muito interessantes. Pensar assim, é claro, por que, que se monta hoje, até hoje, tantas tragédias, tantas comédias da antiguidade clássica greco-romana? Porque tem um legado fundamental para a nossa existência de seres ocidentais. Aí temos os valores, etc, etc e tal. Bem, então em arte, tudo é símbolo. Obrigado. É um símbolo, né? Um símbolo de procura, olha e tal, é isso aí. E aí eu vou dizer assim, não, eu estava procurando a minha vida, que está se escoando, não sei de onde. Já continuar na metáfora, percebe? Mas é. Então, em arte. Tudo é símbolo. Quando a arte, ela é mais facilmente identificada, quem faz teatro popular, quem faz teatro infantil, quem faz teatro épico, tem de facilitar os símbolos, que tem múltiplas interpretações. Quando se facilita o universo simbólico, tentando trazer mais para perto, para que as pessoas tenham uma leitura mais evidente do que se faz, isso vai ser chamada de alegoria. E a palavra, a raiz é lego. Toda criança, ou a maioria das crianças, a partir de uma certa idade, vão brincar com lego. Lego é junção, uma parte pela outra. Tá bem? Então, é possível, tem aqui uma fêmea e aqui entra um macho. Então, a criança, a partir de uma certa idade, ela já sabe que isto aqui entra nisso. Depois que cresce... Vocês são muito sérios. Ele faz certas coisas aqui, né? Nós já vamos parar. Então, teatro infantil, claro que a gente precisa transitar com metáfora, mas metáforas que as crianças possam traduzir, porque senão elas vão pedir para mudar de canal, que é a referência que as crianças têm exatamente por uma questão cultural da televisão. É muito comum criança pedir para mudar o canal, a gente ouve muito isso em teatro. Então, ao transitar com símbolos facilmente ou mais tranquilamente decodificáveis, os símbolos ganham uma conotação de alegoria. Pois não? Poderia ser chamado de contexto também? Claro, claro. Poderia ser sempre material, assim, sempre físico? Não, não necessariamente. Então, digamos que na nossa cultura, fazer isso aqui é um sinal de carinho. No Oriente Médio você não pode fazer isso. Isso é substituição do indivíduo a você. E no candomblé, quem lida com esse tipo de coisa, um sujeito não pode pôr a mão na coroa do outro. Pode pôr a mão em qualquer parte do corpo, menos na coroa. Tá? Então, exatamente. Então é o seguinte, tem contexto, óbvio, mas nem sempre é tão facilmente traduzível. Isso vai mudar na história, em países, em culturas, em civilizações. Essas coisas vão mudando. Elas estão sempre em permanente processo de mudança. Então a alegoria não é só aquilo que normalmente é o que chega para mim de entendimento das pessoas, que é aquilo que a gente vê, aquela junção de coisas que nós temos como material, né? Tipo uma junção de símbolos mesmo, vai, várias cadeiras juntas seria uma alegoria. É um símbolo. Mas se você está em uma loja para vender cadeira, vamos ler essa junção de cadeiras como cadeiras que estão lá para ser compradas. Então, no espetáculo Antunes Filho, em 1983, ele começou a montar a Pedra do Reino, que ele só conseguiu montar efetivamente 20 e tantos anos depois, porque na ocasião em que ele começou foi proibido pelo Suassuna. Ele usava fundamentalmente cadeira. A cadeira, no Gota d'Água, do Chico Buarque e Paulo Pontes, a cadeira pode ser um trono de poder. Ela vai ganhando cadeira das moças. Tem uma fala que é antológica nessa peça. Então, a cadeira pode ser pensada como um símbolo de múltiplas coisas. Ou ela pode, alegoricamente, quando usada, ser vista como uma cadeira mesmo, num contexto específico. Mas em arte, tudo é símbolo. Os símbolos, quando facilmente traduzíveis, eles são chamados de alegoria. Como você chama? Bruno. Bruno, se você vai a uma festa interessado em alguém, o Júnior. E o João também está interessado. Se você transitar só com símbolos para o Júnior, o João vai papar o Júnior. Então você precisa alegorizar as suas intenções para que ele perceba o que você quer com ele, e ele vai ter um áspero instante de escolha entre duas pessoas, entre um ou outro. Você transita com alegoria. Se você transitar com símbolo, ele vai interpretar de várias formas, o João irá papá-lo antes, ou vice-versa. Tá bom? Vocês todos entendem? Normalmente o tímido sempre volta sozinho para casa, porque é tudo simbólico, né? Uma olhadinha disfarçada. Não tem contundência. Numa festa, como todo mundo vai para objetivos de felicidade, pegar o outro é ser feliz também, a pessoa volta sozinha para casa. Então, dependendo dos interesses, é preciso alegorizar o seu potencial expressivo e simbólico. É claro? Muito bem. Então, mas, só para terminar, Mikhail Bakhtin, para nós fazermos um intervalo e não nos vermos nunca mais. Agora que você vai servir o vinho, que vocês irão servir o vinho? Não sei, estou sabendo do coquetel. O coquetel acho que é outro dia. Isso chama-se tergiversar. Fica desconversando. Isso é símbolo, né? Não teve nenhuma alegoria. Quer dizer, claro, vai ser agora. Se nós não providenciamos, nós providenciamos agora, em 5 minutos. Mas quando a pessoa não sabe, né, tergiversa. Muito bem. Tipo debate político. Oi? Tipo de debate. Como que é a palavra? Tergiversação, sem sombra de dúvida. Olha lá, gasolina para quem quiser. Oi, chama de vinho. Tem gente que chama de vinho, sei. Vai cair, vai verter. É, malabarista. Sabe-se lá que vinho é esse? Sangue de boi. Sangue do boi. 77% de álcool. A pessoa toma e já fica, né? Não aproveita nada na vida. Maravilhoso. Bom, Mikhail Bakhtin, ele é o que se chama espírito de porco. Ele vai dizer que isto aqui, esta coisa que nós escrevemos como sendo um vasinho com flores de plástico, não é nem coisa, nem símbolo, nem símbolo, nem alegoria. Isto aqui é uma mercadoria. E só compra aqueles que têm acesso a dinheiro para poderem ter acesso a esse tipo de coisa. Então, agora é um pouquinho para pensar. É como se fosse capítulo, né? O próximo capítulo, cenas do próximo capítulo. Então, isso que não é nada do que chamamos, isso aqui é uma mercadoria, só tem acesso a ela, como a totalidade das coisas, quem tem poder aquisitivo para consumi-la. Certo? Então, vamos fazer, pode ser uma pausa? Que a Raquel está chacoalhando as pernas. Agora imagina todo mundo querendo ir para o banheiro ao mesmo tempo. Vai ser bem legal, né? Vamos lá, fila, por favor.